Este é o episódio 59 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o Manuel Lourenço, que de vez em quando apanha o autocarro da noite comigo e faz música como a primeira dama. Acabou de lançar o disco de estreia, Histórias por Contar. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazer like na página do Facebook. E é isto. Pá, eu só a única altura da minha vida em que eu fui ao careca foi porque consegui criar o meu próprio hangout socialmente afastado das outras pessoas que me rodeavam. Portanto, eu estava só. A única altura da minha vida em que eu fui ao careca foi tipo um ano, pá, aí no sexto ano, em que eu a seguir às aulas ia com o meu avô ao careca comer um folhado de linguiça, o meu avô bebia uma mini e eu bebia um compal de laranja. Foi a única altura da vida em que eu fui ao careca, foi tipo um ano da minha vida. Ok, mas estavas afastado das pessoas como? Pá, sim, não tinha que me misturar com aquela betalhada, quer dizer, que horror. Já estamos a gravar, não sabes? Ah, que bom, eu estava bem a falar, estava bem a querer já entrar a matar para as pessoas todas. É? E já tive que matar betos, humilhar betos numa entrevista. É o teu sonho? É o meu sonho. Por si és um bocado beto? Não sou nada, man. Não sou nada, Beto. Tu não andaste no Restelo? Não. Nunca andaste no Restelo? Nunca andei no Restelo. Só andaste em Miraflores? Só tu é que andaste no Restelo, man. Ok. Tu eras de Pedroso e agora és de Algés? Já. Yeah. Okay. Sou gangster. Linha do 15. Não sai da linha do 15. Linha do 15, ok. Portanto, eu só posso ir ver tipo Algés, Pedroso, Belém. Restelo? Não. Restelo não é linha do 15, pá. Estás a usar comigo, tu deste um bocadinho do careca e estás no 15. Não, mas isso não é a linha do 15. Pedroso é outra cena. Pedroso separa Restelo da linha do 15. Ok, mas tu do Restelo até Pedroso custou um minuto. Não interessa. É toda uma outra dinâmica. Todo um outro modo de vida. É? É. Quão claro. Diferente é que é? É bué diferente. Aquele Pingo Doce. O Pingo Doce é do Restelo. Pois é. E então, andas só um bocadinho para baixo para a rua. Sim. e é outro. É tão simples quanto, a partir do momento em que sais do Pingo Doce e desces a rua, de repente estás no Largo dos Bêbados. Estás no Largo dos Bêbados, que é o sítio mais nojento de sempre, onde eu tenho medo de me sentar de tão nojo que aquilo é, que é o chamado Largo da Princesa. É nojento, man. É um sítio onde estão os bêbados todos dali. É a diferença, claramente é o que distingue. É o sítio que tem um restaurante goês? Tem um restaurante goês, man. Sim, no canto. Aqui na esquina. Está bem. Ok. Sim, mas isso não é necessariamente fancy. Não é, não é muito fixe o West, é, então, é tudo. Mantém o nível de gangster. Mantém. E o que é Algés, então? Que é diferente. Que tu curtes? Eu quando era puto adorava Algés. Sim, porque eu sou o ex-chido, atenção. Tu tens 19 anos, tu és uma criança. Eu sou o ex-chido, atenção. Eu. O que distingue Algés de Pedroços? É que Algés, como Pedroso já é concelho de Lisboa e tu sentes que já é concelho de Lisboa, é uma cena que eu não sei bem explicar, mas eu sinto bué, desde puto que sinto bué. Como sempre andei bué nos dois sítios, e quando era puto eu adorava aquilo que eu, este próprio termo que eu criei, que é Algés Life, que eu adoro. Ainda, agora estou a aprender a gostar outra vez, houve uma altura até assim um bocado chateado, agora que fui ver para lá, gosto outra vez. Há Papol, Jardim dos Anjos, esses sítios. Agora o mercado de Algés é um bocado irritante. Mas pronto, mas está-se bem, dá para papar a cena. É isso. Mas já gosto, Papolo, Jardim dos Anjos. Depois tens aqueles sítios assim um bocado mais betolas, tipo os Astúrias e assim, mas nada que se compare com o Restelo. Tens há vários Astúrias, é o Astúrias de Algés, do Jardim dos Anjos, tens o Astúrias da minha avenida. Mas o que é? É um café. É um café assim meio estilo meio moderno, mas é um sítio onde se está muito bem porque o atendimento é bué fixe. É meio beto, mas também é normal, tipo, não é beto tipo careca, não é beto tipo careca. Tu tens um monte de problemas com betos. Tenho bués. Porquê? Porque odeio betos, mano. Porquê? Porque eles são bullies de merda. Porque me fazem mal. Quer dizer, agora já não, porque eu sou crescido, mas quando eu era puto, eu era bullied by betos. Em Miraflores? Também. Quando era puto notava-se menos, apesar de também já estar um bocado misturado com eles. Não gosto dessas misturas. Mas em Miraflores também era um bocado bullied by Betos, Betos Rose, que depois começaram a dar assim um bocado mais de respeito com a idade. Tipo, porque, afinal este gajo até consegue ser fixe. Mas lá está, é porque eu não andei no Restelo. porque em Miraflores ainda dá para, ainda tens essa margem de saber que todos os bebés que eu conhecia do Restelo nunca me deram esse respeito, ainda hoje se cruzam comigo e se for preciso gozo. Pronto, quando vou ali para a casa do António, ao pé da tua casa, um monte de vezes cruzo-me com bebés, sei lá, da secundária, do Rainha, esses que são os piores, não é? São pessoas, pá, que são um pouco tolerantes, pá. Porque pelo menos há diferença, gostam sempre de te mandar uma boca quando tu já passaste, não é? É tipo, nem é dizem na face, é quando tu já passaste. É paneleiro e não sei o quê, tio, chega aí, pá, agora vou para o rugby, mas fogo, este gajo, tu devias era vir para o rugby comigo, meu fogo, morrias louco, ai. Andas goninhas, mano. E nunca pensaste em ir para o rugby com eles? Nunca. Pá, que horror, mano. Que horror. Tu andaste no rugby, não andaste? Andei. Gostaste de andar no rugby? Não. Ainda bem. Nota-se. Porquê que se nota? Porque és uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal? Mais ou menos. Isso é um bocado insulto. Sei lá, eu também acho que sou uma pessoa normal, portanto, como eu não me insultar a mim próprio, acho que podes... Não sei, Brandon. Sim, somos pessoas normais, acho eu. Yeah, é isso. Não sei. Uma introdução sobre betos. Passando ao próximo tema. Promover o teu disco. Falas sobre betos para promover o teu disco. Isso. Mas eu também tenho betos que são fãs do meu disco. Vês? Mas esses não são betos bros. São aqueles raríssimos betos. Ah, então como é que faz a distinção? É que a regra geral é que o beto clássico é um beto que olha para ti e acha sempre que é um que é superior. Okay. Que é o clássico beto secundário do Restelo. Não é? Que é tipo, tu és diferente, mano. Tu não usas um polo da Fred Perry e umas calças bege. Fred Perry não é uma marca beta. Fred Perry, aliás, o Fred Perry, que era um jogador de ténis, ele era ao contrário da maioria dos jogadores de ténis da altura em Inglaterra, ele era tipo de classe trabalhadora. Uau. Ele era altamente gozado e mesmo tipo... ostracizado pelos outros jogadores de ténis. Felizmente a história da marca é essa, mas a verdade é que... E em Inglaterra tens todos os... Pronto, um polo da Ralph Lauren. Os skinheads, os mods, etc. Ralph Lauren e Lacoste são outro nível. Apesar do Ralph Lauren também, o Ralph Lauren também é de origens... digamos, saberes isso. Mas sabes, isso é incrível. Porque o Fred Perry está associado aos mods e aos skinheads, não no mau sentido do termo skinhead. Pronto, a verdade é que há muitos bebés da secundária do Restelo que usam polos Fred Perry. Ok. Yeah. Eu dei um exemplo random. Mas se fores Lacoste e Ralph Lauren, é diferente. Sim, se fosse porque tu não usas calças beige e um polo branco da Lacoste e sapatos de vela, tipo... Eles curtem gostar contigo. Por isso é que tu te vestes de preto? Não, eu não me visto assim tanto de preto, quer dizer... Tu agora estás preto integral, tirando o teu casaco, que é azul escuro. É erradíssimo eu usar azul. Mas pronto. Eu usei hoje só por tua causa, porque achei que ia ser uma ocasião especial, então decidi usar uma cor fora do comum. Mas estás a usar preto integral, tens uns ténis, tens umas calças, tens uma t-shirt preta. Tenho uma camisola preta. É uma camisola? E uma t-shirt preta por baixo. Ok, pronto. Como é que com este calor estás com tanta roupa? Isso é que pá, arrependi-me. Ontem vim aqui montar as coisas para o estúdio novo. Também já podemos falar um bocadinho sobre isso depois. Sim. E arrependi-me porque vinha... Por acaso vinha só para vir à tarde, para acabar por ficar a ajudar aí a Júlia e o Leonardo e etc. Esse pessoal da Cafetra, tu vais para o estúdio da Cafetra? Sim, a Chita, a maior parte da Chita, 90% para aí vão. Vamos partilhar estúdio com a Fetra. Tens de especificar quem são as pessoas, senão as pessoas... Então, eu... Não, quando dizes Júlia e... Ah, Júlia Reis. Não precisa dizer... Pega monstro. Pronto, é só malta da Cafetra, pronto. É, o people da Fetra, nós vamos partilhar tudo com eles. E ontem vim só com a minha camisola assim um bocadinho mais gorda, mas sem mais nada, tipo uma suéte. E depois arrependi-me porque estava cheio de frio, tive que estar a usar o casaco do Abras durante imenso tempo, porque estava um frio horrível, e roubei um casaco aqui do estúdio do Sambado que tenho que devolver, que não trouxe hoje. O cinzento que estava ali pendurado há imenso tempo. Estava bué frio e eu vim só assim e estive ali a montar as nossas cenas e a ajudar a pôr as coisas e não sei o quê. E pronto, e depois quando saí daqui, claro que estava bué da frio, então tive que roubar um casaco. Mas depois dizes que tu não vestes assim tanto preto. Não viste. Mas estás de preto integral, tirando o teu casaco azul escuro. Pá, sim, viste um boé de preto. Pá, pronto, ok, é fácil. Ah, pronto. Fica-me bem. Acho que sim. Devia usar mais verde, diz o sambado. E com razão. Normalmente as coisas que ficam bem à minha mãe ficam bem a mim. Mas verde é uma cor que eu não sei porque tenho sempre medo. Nunca experimento roupa verde. Só tenho tipo roupa vermelha, preta, branca e bordô. É as cores que eu uso, não uso mais nada de cinzento. E porquê que não verde? Porque não sei porquê, tenho que, nunca acabo sempre por não ir, mas normalmente o que fica bem à minha mãe fica bem a mim. A minha mãe tem cenas verdes que lhe ficam bem a bem. Eu devia experimentar comprar um casaco verde. Acabaste de dar um murro na parede quando disseste isso. Dramatic, mas não sei, não estava só. Não sei, disse, não sei, não fiz nada. Disse, fui dar, pronto, dei uma festinha à parede em vez do murro. Então, promoves o teu disco, estás a falar de Betos e da roupa verde que não usas e da roupa preta que usas. Pronto, então vamos falar do meu disco. O meu disco. Não vais falar nada do teu disco. O meu disco. Acho que o teu disco já foi-me convido suficientemente quando foi o Sambado a falar sobre o teu disco. Pois é, que é isso, é que eu vim aqui não falar muito sobre o meu disco, porque de facto o Sambado veio falar uma entrevista contigo e a entrevista foi sobre mim. Conversa, mas sim, continua. Foi bonito, yeah. Mas pronto, então posso falar de outra coisa, por acaso o Sambado também já falou, mas acho que não foi na tua entrevista. Que é uma coisa que eu acho que era fixe dizer, a propósito de já termos referido as relações Fetra, Cão, Sambado. O cão nunca foi mencionado, ele só está no fundo a tocar. Sim, mas não interessa. E ele já não chama cão, não sei se sabes. Peço desculpa, o Luís Fever. Pá, que má onda, man. Sério, que horror. Pronto, é isso. Eu acho que o Sambado já tinha dito isto numa entrevista dele, agora por causa do disco, mas eu quero reforçar e se calhar até vou um bocadinho mais longe. Que é, eu acho que a razão pela qual eu também... Fiz este disco e fiquei também muito, sei lá, e me entreguei este ano à música assim mais desta forma, foi porque, pá, de facto, eu de repente comecei a fazer música num ambiente e comecei a ver que, tipo, à minha volta, ou pelo menos neste edifício onde nós estamos agora, pá, man, todos os meus músicos favoritos da Tuga, tipo, à exceção do B, as pessoas que eu mais admiro, tipo, de sempre, as pessoas que mais me inspiram, que mais, tipo, para quem eu mais, tipo, olho e que são as pessoas que fazem a música que eu mais gosto de ouvir, estão aqui, tipo, pá, não sei, acho que sou, tipo, a pessoa com mais sorte do mundo, de sempre, tipo, sou o gajo mais, tipo, acho que isto foi, tipo, um dia eu vim aqui e esqueci-me, tipo, a sorte grande mesmo, tipo, jackpot. Eu lembro do Chico Smiley Face, o Francisco Correia, do canal que é da Fetra, me falar de ti como, tipo, pá, este miúdo diz que cresceu com a Cafetra. Sim, porque eu tipo, acho... Não, mas ele é muito impressionado. Porque, não, mas há people que não, pois é. Para mim é uma cena que eu tenho que falar também. É um miúdo, ele é tipo de... Com o pessoal da Fetra, que eu acho que eles às vezes não têm muita noção, eu às vezes falo do disco de passos, ou, por exemplo, e às vezes o pessoal, eles fazem sempre, às vezes, é claro que eles gostam, mas eu às vezes sinto que se fazem um bocado aquela joke, tipo, ei, que back in the day, que cena, pá, mano, o disco de passos, mano, o disco de passos é, foi talvez dos discos que me fez mais querer fazer música, tipo, pá, sei lá, mano, o disco passa é das melhores coisas que já se fez, mano. Eu em 2011 ainda era uma criança. Em 2011 tinha 14 anos, não é? Pá, aí uma cena. Mas foi isso que fez querer fazer música? Tipo, o teu pai é músico? O teu avô também é músico? Não, o avô do lado do meu pai era músico, sim. Eu nunca conheci o meu avô morreu quando meu pai era assim bastante jovem, mas o meu avô também era músico, sim. Quer dizer, depois, claro que não acho que, apesar de ser muito bom músico, não ao nível que depois o meu pai e os meus tios se tornaram músicos, não é? O meu pai e os meus tios se tornaram-se assim músicos bastante importantes, acho que eu, quase todas as suas áreas. O meu avô era uma pessoa assim um bocadinho também, por ser de uma geração que também veio de fora, não. Não veio... Pronto, começou uma coisa assim mais from scratch, não é? O que é que o teu avô fazia? meu avô é o maestro, foi o maestro do cantava na Gulbenkian também, e era o maestro do coro amador de Lisboa, que também é relativamente bom, conhecido, também há muitos coros amadores em Portugal, mas com nível, que é o coro Regina Celli, que sai ali nos Olivais. Ok. Yeah, o álbum caiu-te uma cena em cima do cabelo. Sério? Yeah, tipo ali de cima. Não sei se caiu, tipo, se foi para o polo, se foi para o cabelo, mas foi de lá de cima. Este sítio às vezes caem cenas deste sítio. Não, acho que não está nada. Acho que não, já está, acho que não foi. Deve ter caído para trás de ti. Já tirei, ok. Yeah. Continua. E o teu pai é maestro? Sim, meu pai é maestro. É um dos maestros do corpo de Lincoln, sim. E além de ser arranjador, também faz arranjos de voz? Sim, meu pai faz arranjos. E cantava? Sim. Okay. Temos mesmo que falar sobre isso. Claro que sim. Não, teu pai cantou onde? Meu pai cantou no coro do Lincoln quando era jovem. Sim, mais. Depois fez parte de um grupo vocal, que era o Esteto Vocal. Sim. Que foi bastante famoso back in the 90s. Sim. Quando ainda eras nascido? Quando eu já era nascido. Na altura em que eu nasci, aliás, acho que o pico da fama foi no ano em que eu nasci. Okay. Foi o ano em que eles também fizeram esse mito, que acho que é a coisa que eu mais gosto deles. Espero que o meu pai não ouça isto. Que é o concerto deles com o Zé Mário Branco ao Vivo em 97, que é histórico. Okay. Um dos melhores concertos do Zé Mário de sempre. Está gravado, tem esse disco, são um concerto com dois CDs que é enorme, em que são eles que fazem os cores todos, e o Zé Mário tem inclusivamente um... Mas é com banda? Sim, é com aquelas bandas do Zé Mário gigantescas. Sim, sim, sim, sim, sim. E quem fazia as vozes era o Esteto Vocal, e é incrível, mano, é uma banda, acho que foi tipo a melhor banda de Zé Mário de sempre, provavelmente a melhor banda que o Zé Mário já teve. E estavam lá o Esteto Vocal, na altura máxima em que eles cantavam todos, estavam todos no pico, entre a idade e a experiência, a cantar muito bem. Pá, e é fixe porque o Zé Mário tem uma canção também de arranjo dele, não é? Que ele é o boss dos arranjos, uma cena de quatro vozes à capela que se chama Terra Quente, que é bonito, que são só eles os quatro a cantar, ele nem sequer canta, é um tema assim muito pequenino, em que é o meu pai a fazer o lead e depois eles a entrarem com as harmonias por trás. É uma canção assim pequenina, mas muito bonita, é muito fixe. Yeah, acho que é a cena mais fixe que eu ouvi do meu pai a cantar. Quer dizer, também gosto muito, uma coisa que acho que não está gravada, que o Eurica Rapatoso, que também fez um monte de coisas com o Esteto Vocal, e que é amigo do meu pai, meu amigo também, mais meu tio do que propriamente meu amigo. Sim, não. Ele fez um monte de arranjos para o Esteto Vocal também, mas ele fez uma peça deles com o intuito de serem Esteto Vocal a cantar, para quatro vozes, que é o Wind Paradiso, que é bué fixe, que é das cenas mais fixas que eu já ouvi também, cantadas pelo meu pai e pelos seus buddies. Yeah. E o teu pai também foi ao Festival da Canção? Ah pá, essa parte já não vou dizer. Siga. Não? Queres muito que eu conte essa história? Não, não quero que conte histórias, podes só falar da Anabela. Podes só falar da Anabela? Não? Pá, não vou contar essa história. O teu pai cantou no Canto Cai à Noite na Cidade. Já estás a contar a história toda. Eu não estou a contar história nenhuma, eu estou só a dizer. Olha, temos aqui o nosso lado que não está, podes dizer olá. Que é o teu primo? É o meu primo, João Pratas, que era um dos originais Cochese. Uma banda que foi a banda do Filipe antes de eu ter a cena dele a solo. Ah. E foi a banda que me deu a cena, a vontade para fazer, que eu percebi, tipo, ei, afinal eu posso fazer isto também. Porque eu era puto, conheci o Filipe aí quando tinha 6 anos, no ano em que aprendi a andar de bicicleta. Estavam eles a ensaiar com uma banda que já não existe. Que eu acho que o Filipe falou na tua entrevista, que são os Bro Sam. E eu ia lá à garagem e achava, tipo, ei, ganda cena. Ah, mas era a cena de rap do Filipe? Não. É depois. Não, a cena de rap é... É, antes, era só eles os dois, acho eu. Não, a cena de rap era mesmo só eles. Era só eu. Depois havia a garagem e havia a garagem de casa dele. De rock, em cena. E há boia de cenas em cena na garagem dele e... Eu não, mas tu és do Algarve? Sou do Algarve. Ah, pois, yeah. Ok. É daí que vem a minha relação com o Filipe e com o Lagos. Na realidade, o primeiro link, a razão pela qual eu conheço a Fetra e toda a gente, é o primo do João, que estava aqui agora mesmo, que é o Jorge, que é um dos meus melhores amigos, tipo... de infância, de sempre, tipo, eu conheci-o quando nasci, nem me lembro bem de o conhecer, E pronto, e uma coisa liga a outra, Jorge, primo João Pratas. João Pratas, sambado cão, sambado fetra, everybody. Mas as pessoas não conhecem como cão. Luís Severo. Ele tentou mudar de nome. Luís Severo, peço desculpa. Então pronto, Jorginho, meu bad de infância, João Pratas, Filipe Sambado, Luís Severo e fetra. E everybody. E o pessoal do Free Jazz também, que eu curto bem, Gabriel Ferrandinho, Pedro Sousa, passou mesmo aqui agora o Ferrandinho, o pessoal que faz, o Gomes, muito fixe, Caveira é bem fixe, sabe? Grandes bandas, é isso, tipo, os músicos todos fixes estão aqui. Estou já a assumir que há pessoas que vão ouvir isto e as pessoas que ainda não sabem o que é dizer sábado, como tu estás a dizer. Quer dizer, sabes, mas de uma forma... Com um Z no fim, uma forma, acho que é uma forma mais exclamativa de dizer sabes. É tipo... Tu estás sempre a dizer isso. E estás sempre a usar palavras em estrangeiro. Peço desculpa. Eu não estou a julgar, estou a perguntar-te porquê. Pá, foi quando comecei a passar mais tempo com o sambado e com o cão e depois com a fetra que acabei por apanhar. Já se usava também na minha escola um bocado o Simon dos Grandson da Cheetah. Também quando eu era um bocado mais novo, ele também já tinha um bocado essa cena e eu peguei nessa cena durante algum tempo, depois parei de usar este tipo de dicionário e depois quando voltei a passar mais tempo, quando comecei a passar mais tempo com o sambado e com o cão e com a fetra, voltei logo a usar este tipo de palavras todas e acrescentando os sabes e os nhabes e pá, que me pega. O que é que é nhabes? Pá, nem eu sei bem, mas eu acho que é tipo... Mas usas? Eu acho que é pelo menos ao início, eu acho que Nhabes não é tanto da Fedra, eu acho que é mais do pessoal Free Jazz, eu acho que Nhabes foi o Sousa que inventou, se não estou em erro. E é tipo um fake, sabes? Ficamos por aqui, não... Não, fake em estrangeiro. Sim. É um falso, sabes? Estavas a dizer que curtes essa malta do Frijados e curtes a música que eles fazem, o que é que... Sim, porque, bom, isto é, se calhar para dar um bocadinho de background daquilo que é a minha infância, eu cresci, também por causa da minha mãe, a ouvir muito jazz e com o meu padrasto muito free jazz e cenas assim mais freakoutadas, tipo Human Field, e dentro do jazz o pessoal também mais experimental, tipo... Uma cena que eu tenho ouvido bem ultimamente, voltei a ouvir, que ouvia mais quando era puto, mas quando voltei a ouvir bem, que é Weather Report, a banda do Wayne Shorter e Jack Pastorius. Essa banda é incrível. Este momento, nunca curti o Zabinu, o gajo das teclas. O gajo das teclas. Depois eu não curto nada o som de teclado dele. Eu curto, por acaso, eu curto. Nunca mas, curti, foi sempre a cena eu que curto, eu não curti. Eu curto Weather Report, é das cenas... Joe Zabinu, não é? Joe Zabinu. É capaz, já. Eu só me lembro, neste momento só me lembro do nome desses dois. Nunca foi a minha cena, o teclado dele, tipo... Eu curto, eu acho piada. Quer dizer, sim, não é a cena que eu mais adoro, mas acho piada, é. Mas é isso, eu acho que... Bom, em termos das cenas que eu ando a ouvir, eu acho que, tirando isso... lá está, eu acho que só ouço, eu acho que a música que eu ouço é basicamente o pessoal que está aqui neste edifício, que se sai aqui neste edifício, e pouco mais. De vez em quando vou relembrando. Quando era, claro, que a minha infância e pré-adolescência foi Strokes, all over, não é? Muitos Strokes, muito Libertines, boé Libertines e boé Strokes. Boé. Tenho os discos todos. E de vez em quando ainda ouço. E Teto Focal? Não, man. Não? Pá, não, man. Não curtiste nessa ouvir essas pá, coisas? Sim, tipo, mas é diferente, etc. Man. Não, é a música que eu, não era a música que eu ouvia por mim próprio. Quer dizer, okay, mas não, Strokes, não... E Strokes também não. Strokes foi a minha mãe que me... pôs a ouvir. Eu estava a viver nos Estados Unidos quando saiu o primeiro disco de Strokes. Ah, ok. Estavas a viver nos Estados Unidos? Quando saiu o primeiro disco de Strokes, sim. Foi a altura em que eu, em Boston. Foi a altura em que eu emigrei com a minha mãe para lá em 99 e voltei tipo em 2002. Mas tu tinhas o quê? 5 anos? Foi dos 2 aos 5 anos, já. As primeiras... É uma cena que eu também... Porque eu nunca tenho muito... Sou um gajo que, sim, que tem dificuldade às vezes em integrar-se em sítios, porque eu não, é um bocado como um bocado clichê song do M, o lugar é tão difícil de encontrar, porque eu, as primeiras memórias que eu tenho de mim mesmo não são no sítio onde eu vivi a minha vida toda. Isso às vezes, eu lembro-me de ter chegado tipo aos 12 anos e isso me freakoutar um bocado a cabeça. Foi tipo a minha primeira crise existencial de pré-adolescente, foi tipo como assim as primeiras memórias? Tipo, eu, a primeira vez que eu me lembro de existir não é no sítio onde eu vivo. Tipo, é uma cena que me fica a todo um bocadinho. Neste momento, Luís Severo passa atrás de nós. A fazer. Com os dedos. Olá! Há muito tempo! Há muito tempo que já não aparecias neste podcast. Olá, é, público! Olá, público! Há que dizer que quando eu fiz o episódio da Café Tra, tu passaste também. Ah, pois foi! Aqui, exatamente neste sítio! Exatamente quando neste sítio! Quando foi o especial Café Tra Records com Pedro Rios e Luís Filipe Rodrigues e Rodrigo Nogueira, eu passei aqui e não percebi logo que estavam a gravar uma cena e foi tipo: ei, como é que é a grande cena? Isso é, isso, é, isso é bom. Mas tens memórias. Exatamente neste sítio. Tens memórias de Boston então? Tenho as primeiras memórias de mim mesmo. Tipo, estar a brincar com os meus amigos numa sandbox daquelas gigantes que havia ao pé do condomínio onde eu vivia, que era um daqueles condomínios para pessoal que estava para imigras, que até tinha um ar fancy, mas depois as casas eram todas tipo cubículos, era tipo um T0 mais um, nem era bem um T1, era um T0 mais um. Era essa a vibe. O que é que a tua mãe faz? A minha mãe fez investigação durante bué de anos, estava lá a fazer doutoramento nessa altura. A minha mãe tem um doutoramento em, na área da imunologia, fisiologia de linfócitos, foi um, era a cena em que ela trabalhava no laboratório dela. A minha mãe trabalhou bué com leucemias e etc. Recebeu uma série de prémios, teve um doutoramento em 2 pós-docs nessa área. E por isso é que curto frijoles? Não, minha mãe não curte muito frijoles. Ah, não, era frijoles é mais o meu padrasto. Okay. Mas o meu padrasto também, o meu padrasto é de evolução, tem um doutoramento em teoria de evolução na área. É um sabichão do Darwin e desses todos. A minha mãe. Pronto, mas depois como minha mãe não queria ser chefe de laboratório porque achava que não tinha perfil e também porque a ciência é tipo das áreas mais precárias que sempre. Tu chegas a uma altura que não podes ter mais bolsas. Não é? Minha mãe tirou um curso de medicina já a ter o segundo filho e a ter agora ia ter a terceira filha. Tirou um curso de medicina e agora é médica. Portanto, a minha mãe tem um doutoramento em investigação, tipo na área de biologia, 2 pós-docs e agora é médica. Como se não tivesse mais nada para fazer da vida. E eu nem na faculdade de yeah, era isso que eu ia dizer, tu nem na faculdade andas. Sim, mas também já fiz coisas fixas aos 19 anos. Acho que sim. Já fizeste coisas fixas? Aos 18 anos. Acho que sim, acho que já estou. Soube-me bem este gap year. Acho que foi tipo o ano mais produtivo da minha vida, mais do que 12 anos de escola. Foi tipo, acho que a chita e concertos e um disco. Acho que. Está crazy. Estou satisfeito agora, olhando para trás, está a acabar o meu gap year. Estou bem satisfeito. Estou contente. E tu cantas na banda do Sambado? Toco na banda do Sambado e canto, sim. Sim. E mais? Toco numa banda que só tem um tema cá fora. Tem uma ação cá fora. Que saiu na compilação da Chita. Na compilação da Chita, mas que foi tipo ainda da nossa fase em que nós que só queríamos lançar aquela song para ela desaparecer. Porque quando sair agora a cena nova de Shed vai ser completamente diferente. Como é que se chama? Shed. Ah, Shed, eu percebi Shed. É Shed, yeah. Sim. Vai ser só. Vai ser noisada, crazy. Com. Vai ser nós. E não vais cantar? Vou cantar, sim. Mas nós? Sim, vou. Não, vou fazer umas cenas com os delays e com umas distorções na voz. Eu e o António andamos a fabricar a coisa. Andamos a fabricar a coisa. As pessoas parecem homens de nossos. Sim, é este sim, este senhor. Toca saxofone ali na sala, à frente da do Samba. Ah! É o tal, está que se ouve na gravação do Samba. Ok, é um chato, é um chato. É um chato. É um chato. O quê? Não nos deixa ensaiar. Ok. Boa onda. É um bocado de feito intelecto. É um já. Tens alguma coisa contra ele? Não, adoro o solo do jazz. O meu tio é do jazz. Chama-se Manuel Lourenço também. Por isso é que eu não me chamo Manuel Lourenço. O Manuel Lourenço do saxofone que canta? O que era ator também? Sim, é o meu tio, é igual a mim, sou mais parecido com o meu tio do que com o meu pai. O Manuel Lourenço. Sim, não vês que eu sou igual ao Manel, ao outro Manel Lourenço? O que toca saxofone e canta e que é ator? Sim. Ok, o meu pai tinha uma banda com ele. Pô, estás a falar a sério? O meu pai. O teu pai era dos Olivais? Não, tinha uma big band com ele. Eram os Lisbon Swingers. Ah, ok, back in the, isso é, pois. Não foi na reunion? Não. Ok. Sabes? Respect. Curta a Big Band do meu tio. Em que o meu tio toca, a minha professora, eu toquei saxofone também quando era mais aqui. Ok. A minha professora também toca lá. A minha professora é tipo a melhor saxofonista de sempre. A minha professora é a boss. É a... Espera, mas porquê que tu não és Manuel Lourenço? Tu disseste que não eras Manuel Lourenço? Não sou Manuel Lourenço, não é por causa do meu tio. Quer dizer, também é, porque Manuel Lourenço. Primeiro porque Manuel Lourenço não é um nome fixe para um cantautor. Mas o teu tio tem discos como Manuel Lourenço? Pois tem, também por causa disso, porque o meu tio tem um disco como Manuel Lourenço. Traço de alma. Gostas? QB. Gosto de QB. Acho que há canções ali boas, mas não curto nada os arranjos. Acho que os arranjos são mega leves. São bué. São bué 1999. Lisboa, Tuga. Estás a ver? É um tipo de arranjo que eu acho mil leves. Tipo, a capa do disco diz tudo. Se virem a capa do disco, diz tudo. É tipo... Não tens medo que ele ache isto? Não, tipo, eu acho que ele até curte esse disco, mas. Mas ele, eu acho que ele curte mais aquilo que faz a jazz musician. O Matthew é muito melhor. Acho que o Matthew é muito melhor músico de jazz do que foi cantautor. Ah, ele desistiu mesmo de... Não sei, tipo, não desistiu, fez umas coisas e depois seguiu, tipo. Acho que o Matthew sempre quis mais ser um músico de jazz que é, tipo, o Matthew faz televisão porque precisa ganhar a vida. E sempre fez, acho que fez teatro e tal, fez umas cenas. Eu lembro do teu tio quando. Acho que isto tu se calhar ainda tinhas nascido no Docas. Com o Fernando Mendes. Pá, o Docas. E que era tipo o Saturday Night Live português, muito amanhoso. Era hilarious. Não é problema do teu tio, é tipo aquilo era tipo. Aquilo era horrível. Aquilo era mesmo mau. Pá, aquilo era mesmo mau. Mas lembro-me dele, desde miúdo. Eu achava, a única cena que eu vi que achava piada foi o meu tio a fazer assim tipo de gimbras de rock and roll. A picar-se com o Rui Veloso, tipo, mas numa espécie de sketch. Sim. Acho isso fã, acho que o Matheus até teria tido mais jeito para a comédia se quisesse ter ido para esse lado. Mas claramente não era escrito por ele, mas ele tinha dado um autor de comédia melhor do que um autor de novelas, que ele nem é, ele tipo faz aquilo porque precisa. O Matheus é bom músico, o Matheus é um grande saxofonista. Pois é, tu és parecido com ele, Eu sou mais parecido com o Matheus do que com o meu pai, que é um bocado creepy. Não é nada. Não porque eles são iguais também, eles são bué de parecidos. Tu és igual ao teu pai, são as fotografias do teu pai. Eu nunca vi em ação. Ei, não, tens que me ver assim com o cabelo comprido e ver fotos do meu tio quando tinha a minha idade e agora mesmo, pá, sou igual ao meu tio, faz confusão. Sou bué de parecido com o meu tio. É muito creep. Estou só muito estranho, tipo, diz muito swingers, tipo, há uns anos, que eu não lembrava disso. Pois o meu outro tio, mais velho. É o maestro da orquestra, numa das orquestras nacionais, da Orquestra Filarmonia das Beiras. Ok. António Lourenço. Estavas a falar da tua professora de onde disseste o nome? Rita Nunes. Ok. Foi a minha professora de saxofone. E porquê decidiste o saxofone? Eu por acaso originalmente queria ter tocado trompete. Ok. Mas pá, não acabei por me decidir por saxofone. Porquê querias ter tocado trompete? Segui a cena do meu tio, só achava mais fã, mas na altura disseram-me que com a cena dos dentes a cair e a voltar não era fixe e eu acabei por não ir, mas acho que tinha dado um melhor trompetista do que. Mas também acho que não tocava mal saxofone. Sabes porquê que eu quis tocar trompete quando era miúdo? Vi uma fotografia do Dizzy Gillespie e das flechas do gajo e disse ao meu pai, eu quero tocar este instrumento. Sabes? Dizzy Gillespie é o verdadeiro. Já, mas foi tipo, pá, vi uma fotografia do gajo e depois. Foi fixe. E porquê que curtiste só o saxofone então? Pá, porque o meu tio tocava e eu sempre curti também. Na altura era a altura em que eu ouvia jazz, era puto, eu ouvia jazz e adorava o Charlie Parker e amava o Charlie Parker e o Coltrane. Amava. Curto o filme do Clint Eastwood, do Bird, em que o Ford Whitaker faz o Charlie. Vi quando era kid, já não lembro muito bem, mas lembro-me de deixar a cena mais insane. Lembro-me da cena do gajo na cama, na fase dele mais fucked up. E pá, achar insane, e pá, eu amava. Pá, e, mesmo aqueles discos mais lame, tipo dos arranjinhos de cordas, tipo April and Paris, eu amava esse disco. Achar esse disco a melhor cena de sempre. Pá, achava esse disco, tipo, achava o gajo incrível, né? Achava o gajo incrível, tipo. A minha primeira banda de todas eu tocava sax. O que era, mano? Era na escola onde eu andei, do segundo ao sexto ano, de anos. Escola Raiz. Onde é que era isso? É na Avenida do Restelo. Ok, Escola Raiz. Nunca ouvi falar. É uma de Bad. Eu tive lá uma band com um Bad do Rave e mais uns Bad random. Mas era um Bad do Rave fixe? Na altura era fixe, na altura quando és puto toda a gente é fixe. Só depois quando começas a ficar crescida é que as pessoas começam a ganhar preconceitos e a ser pessoas más. Mas esse gajo é uma pessoa má agora? Hoje em dia ele é uma pessoa horrível, mano. No outro dia cruzei-me com ele e quis ser simpático com ele. Ele, pá, deu uma conversa mais, pá, mais tipo, para usar comigo à força toda. Sério? Só com a expressão. Tipo o quê? Pá, quase chamar-me todos os nomes possíveis sem dizer. Mas ele tocava bem. Mas desististe, tipo... Não, tipo, essa gosta? Banda era de putos, tipo, nós tocávamos meio dia de sol. Saxofone. Sim, porque depois deixei de estudar música, achei que não querias, tive 2 anos chateado com a música, porque... Pá, não queria estudar mais música, parei de fazer música durante 2 anos, e depois voltei com o início do Shed, depois começou a aparecer a Chita, e no ano passado, na altura em que... Bom, na altura em que o meu pai teve um infarto no miocárdio, e quase morreu, foi a altura em que eu comecei, que coincidiu com a altura em que eu comecei a... Foi exatamente há um ano, foi no 25 de Abril, foi no dia 25 de Abril de 2015 que a cena de Primeira Dama começou oficialmente e que eu comecei mesmo a dizer, estou a fazer songs, sou... E fiz tipo, até hoje, fiz tipo 20 e tal songs e dessas 20 e tal, 21 ou 22, 8 são as do meu disco. Foi gravado pelo Sambado e pelo Sfera? Não, foi gravado pelo Sambado. Mas tu cantaste no do Sfera? Cantei, não, toquei no do Sfera. Mas vê lá, tipo, que tu cantaste? Não, acho que não cantei na do Sfera, não, eu só toquei teclas numa das songs do Sfera e fiz mais umas cenas. Tivemos quase para pôr um arranjo de voz que eu quis fazer, tipo, Beto Rita Guerra. Na... Cavaleiro Andante. Já tanta lição para agora só ter vida do escorpião. Eu não sou de ninguém. Na vida de escorpião. Eu não sou de ninguém. E depois a segunda voz era: andei sem mão, já tanta lição, para agora só ter vida de escorpião. Era tipo muito aberto, Rita Guerra. Porquê não gravas a tua versão, que é isso? Porque não, porque é horrível. Faz isso. Porque é horrível. Vá lá. Porque o que eu me disse com toda a razão, isso é Beto e Rita Guerra. E então? É péssimo. Eu gravei teclas no acho local. Que se tu gravares isso amanhã e puseres na net, achas que ele vai processar? Pá, não, mas eu não quero fazer isso porque seria horrível, não é? Não ponhas o nome Primeira Dama, põe outro nome qualquer. Ninguém vai saber que és tu. Não vou fazer isso, mano. Ninguém vai saber que és tu. Pá, nunca na vida vou fazer isso, mano. É impossível. Não vou. Eu gravei as teclas da... da... Como é que é? A linha até que Dá a abençoar. Se diz que aquela canta com a Jules, que é muito bonito. Ao início fazia um bocado de confusão. Não, okay. Essa canção ao início estava-me a fritar um bocado, mas depois passei a adorar. Se desconfias, amor, da luz que havia. O disco do Cão é muito bom. O disco do Cão é mesmo muito bom. Para mim, a única cena até agora, para mim, a minha cena favorita de sempre era Pega, até sair o disco Lourenço. O disco Lourenço para mim é a melhor coisa de sempre. São as canções que eu Lourenço Crespo, 9 canções. Sim, 9 canções de Lourenço Crespo, para mim é a coisa mais bonita de sempre. Nunca gostei tanto de nada como das canções do Nacho. Lourenço Crespo, sim. Acho que é a coisa mais bonita que eu já ouvi até hoje. E eu acho que ele ainda vai. E este disco nem sequer levou assim uma mega production. Foi tipo muito mais teclas e beats. E acho que ele nem fez assim tantos cores, fez alguns boeda fixe, mas tudo aquilo está ali, está bem bom. Tipo, imagine, eu acho que. Pá, nem consigo imaginar o que é que vai ser o próximo disco dele. Vai ser a melhor cena de sempre. Oi, caiu o meu isqueiro. Vai ser a melhor cena de sempre. Pff, esquece. O Lourenço faz as canções mais bonitas que eu já ouvi. Pá, adoro mesmo. Como é que um gajo como tu, que vem de uma família de pessoas que cantam e que pensam em arranjos e não sei o que, interage com pessoas que vêm de uma cena mais... eu não diria livre, mas tipo, sem informação, sem... Não, mas é um bocado do lado da minha... Na realidade, a minha verdadeira influência musical, apesar, parte técnica eu aprendi com o meu pai. Tipo, esta pergunta foi muito má. Eu canto foi bem. Muito má e foi muito não, divertida não, é martelo e não sei o quê. É uma pergunta que eu já estava à espera que algum dia fosse feita. Mas, pá, no fundo é assim, tipo, eu aprendi a cantar com o meu pai, no fundo, né, e com as cenas todas que o meu pai organizava e que eu fazia também. O que é que era isso? Tens não interessa. Não. Não quer ser, pá, cenas de cores e merdas e não interessa. Ok, mas faziam tipo em casa? Sim, também fazia coisas em casa com o meu pai. Sempre cantei bué com o meu pai no carro e em provas e, okay. E porcarias de ir vê-lo a ele e ao Eurico no carro a fazerem improvs das cenas de sambas do Jobim e tatas-catas e as porcarias todas e os ritmos do samba e as porcarias todas e os arranjos de voz e eu comecei a fazer, fui cantando cenas com o meu pai e ouvimos sempre bué grupos vocais e porcarias dessas. Take Six, tipo, clássico. Não é? É daí que tu gostas dos meus arranjos de voz, são lá Take Six. Não é? Que, a aprender e ensinar do sambado aquele pré-refrão é a cena mais Take Six de sempre. É tipo mesmo, tipo, mais jazzístico possível. Tipo, que eu nem sequer aprendi na prática, mas que faço intuitivamente. Tipo, há boas cenas que eu não sei, porque ela está, porque depois não estudei mais música, que eu depois não sei dizer exatamente o que é, mas que aprendi a fazer de ouvido. Com o meu pai também, não é? Muito, e de ter ouvido essas porcarias todas. E também de ter estudado música, claro, mas de muitas coisas que eu ouvi. Mas a verdade é que as minhas influências musicais são da minha mãe e do meu padrasto, são as pessoas que mais me educaram musicalmente. O indie todo foi a minha mãe, depois pá, cenas que eu adoro e que tenho voltado a ouvir também ultimamente, tipo, eu vou ao FMM desde muito puto, mas eu adoro o Fela Kuti e os filhos, tipo, nunca pude ver o Fela, porque quando eu nasci o Fela já tinha morrido, mas vi o Femi no FMM, foi um dos melhores concertos que eu já vi na minha vida. Há uma banda de Afrobeat que eu adoro. São tipo 30 putos holandeses, man, que são o Jungle By Night. Pá, é incrível, man, uma cena incrível. Pá, muita miúdos, man, a fazer música boa da boa, foi boa da fixe. E pronto, e depois os paquistaneses que eu adoro, o Asif Ali Khan, o Nusrat Fateh Ali Khan, que eu adoro. E tipo, o único discípulo dele, do Nusrat Fateh, que não é da família, que é o Faiz Ali Faiz, que é dos meus favoritos, que é também o que acho que é o que é mais, que tem os temas mais conhecidos dessa onda, aquele tema mais conhecido que o pessoal que conhece vagamente a música paquistanesa conhece, que é o que é esse tema mais conhecido do Faiz Ali Faiz, que eu adoro, quando era puto eu adorava, né? E vi o gajo no FMM e foi tipo, pai, eu estava tipo a delirar com esse concerto, man. É tipo, pá, os gajos estão sempre a bombar, man. Aquilo é só um jogo de dinâmicas, é tipo, tablas sempre a partir na mesma cena e é só jogo de dinâmicas, aquilo deixa o gajo, tipo, os gajos sempre a bater palmas, o concerto todo, os gajos das tablas, o gajo daquela sanfona paquistanesa e indiana. E o gajo, tipo, depois aquilo para e o gajo começa, tipo, a rasgar, tipo, uma frase bué da forte, tipo, uma cena quase de sol, quase canto lírico, mas com aquela cena de escalas todas, como é que é, menor melódica ou menor harmónica, não sei, não interessa, uma cena técnica, que é aquela que o pessoal diz que é a escala indiana, não é? E, pá, o gajo todo, pá, o gajo canta uma cena bué bonita, está, tipo, ali quase... Você era quase meio fado, estás a ver? O gajo tipo. Pá, e depois de repente o gajo volta, os gajos voltam a crescer e aquilo. É só um jogo dinâmico, os gajos voltam ao tema. Pá, é incrível, né? São concertos, tipo, tu sais de lá, tipo. É tipo, é quase tão vibrante emocionalmente como um concerto de pega. Não chega a um concerto de pega, porque é muito difícil, não é? É quase impossível, não é? Elas nisso são as melhores do mundo. Mas quase. Mas pronto, voltando à cena, a maneira como eu cheguei à cena indie, Tuga, foi como é que tu disseste indie? À cena alternativa, cafetra, okay, Gentle Records, maternidade, etc, bem fachada. Apesar da minha mãe não ouvir tanto isso, foi porque minha mãe não ouve quase isso, mas foi porque pronto, foi esse lado, a cena dos Nines todos, foi a minha mãe que me deu, desde puto, as cenas mais lame, menos lame, mas eu ouvi bué disco dos Dance dos 90s e bué Kylie Minogue, né? Ouvi bué da Kylie Minogue. E ouvi bué Delight. Grooves in the Heart. Estás a ver essas cenas todas? Ouvi bué Radiohead quando era puto. Bué. Ouvi bué Strokes. Depois fui pegar os Libertines, os Arctic Monkeys quando era mais novo. Também parei de ouvir. E cheguei à cena. Cheguei a descobrir. Descobri que na Tuga se faziam cenas bué da boas. Acho que foi tipo... Não sei se foi somado, se foi tipo, foi pela cena de eu ter visto que o meu primo tinha produzido ou tinha masterizado o Smile e coisas assim, como que cheguei à Fetra e ouvi acho que foi a primeira cena que eu ouvi, porque nem sequer ouvi logo o Smile, foi tipo, ouvi assim vagamente falar da Fetra e foi logo ouvir o Juno 60, tipo, porque nessa altura nem sequer havia disto do Smile, foi tipo, fui ter ao Juno 60 e foi tipo, ai. Que cena incrível, fui ver um geek quando era puto. Eu costumo dizer que foi com a minha mãe, mas eu tenho vaga ideia de não ter sido com a minha mãe, pode ter sido com outra pessoa da minha família. Disse que queria ir e fui ver um concerto delas na Flor, ainda a tocar o Juno. Pá, e depois daí nunca mais, tipo, não ouvi mais Fetra, era só o Juno. De repente o Sambado há quase dois anos, foi dar uma palestra à minha escola. Falar de que eu organizei com a AE, falar de método de criação musical e pá, sei lá, tipo, falar da cena dele e falar do que andava aqui a acontecer e pá, e ele mostrou-me o disco de Pega ao primeiro e depois aí foi tipo, foi um apaixonar por tudo, pelo cão, pela altura Cão da Morte, agora Luís Severo, pelo Sambado que eu já conhecia com o Chese bem, não é? De puto, ter ouvido com o Chese quando era puto já de ser a banda do meu primo, João Prado. E comecei, pá, e foi tipo o disco de Pega e o disco de Passos, foi tipo, ai, que é isto, mano, isto é, onde é que isto andou a minha infância toda, foi tipo, pá, que é isto, mano, depois saiu, depois tipo, o disco, eu acho que o disco mesmo, apesar de eu já, deu, pronto, a cena que me fez começar a ter uma banda e querer fazer música mais a sério, já com as bases que eu tinha de trás, mas foi essa fase, tipo, Passos, Pega... Cochese, Cunicão, lembro-me ter ido de ver o lançamento do segundo disco de Cochese com a abertura do Cão, em que a banda do Cão ainda era o Fat Ems de barba e cabelo comprido, e mais quem? Era o Chico, se calhar, sim, pá, era esse pessoal, também era pessoal da Fetra. Acho que as pessoas que mais marcaram foi o Cão e o M, porque o M na altura também tinha assim uma figura muito particular. Fiquei muito marcado pela figura do M. Que ele agora não tem? Tem uma figura muito, também muito particular e muito marcante, mas diferente. Mas diferente da que tinha na altura. Mas eu acho que o disco me fez mesmo, me fez ter vontade de fazer canções a solo e de também explorar aquela faceta que me foi dada pelo meu padrasto, fazendo agora voltando um bocadinho atrás daquilo que me fez muito apaixonar pela cantiga de intervenção e cantar autores tuvias, foi o meu padrasto que me deu a conhecer aquilo que a pessoa de quem eu mais gosto, dos antigos, a pessoa de quem eu mais gosto a fazer canções, que é o Zé Mário. Mas estás a dizer que o teu pai colaborou com ele? Sim, o meu pai colaborou com ele, mas eu só ouvi isso por causa do meu padrasto. Ah, okay. Se não fosse o meu padrasto, eu nunca, nem sequer tinha sabido que o meu pai tinha feito cenas com o Zé Mário. Estás a ver? O meu padrasto é que me deu a conhecer, o Sérgio Godinho, o Zé Mário, o Fausto, todos, o Adriano Correia de Oliveira, todos, estás a ver? E isso foi ali uns anos intensos da minha infância e pré-adolescência, só ouvir Sérgio Godinho e Zé Mário, que se tornou o Zé Mário, que se tornou o meu favorito. Eu já tinha muito essa paixão pela cantautoria tuga e depois foi tipo, quando saiu o disco do M, o último Ciso, eu estava, já estava ao mesmo tempo com uma vontade enorme de fazer, e o disco do M, eu gosto muito desse disco do M, apesar de ele achar que está velhinho, diz ele. E está, e acho que sim, acho que até ele até tem. Eu gosto muito do disco, está extremamente velho, tendo em conta as coisas que ele está a escrever agora, sim, e a fazer agora, sim, sim. Que é cada vez que vais aí, ver, sim, agora, cada vez que vais ver o gajo, ele tem tipo... Ele já tem imensas... Tem tipo aquelas canções que ele já está a tocar há uns tempos, tipo, sim, há um ano e tal, yeah, assim. Yeah. Sim. E depois tem sempre uma nova que tu nunca ouviste, é incrível, sim, sim. E é tipo, está em luz e mesmo, dessas. E mesmo as antigas ele já as toca de uma forma. Também por ter deixado de tocar com o banda, acho que ele agora, se calhar não devia estar a dizer isto, mas acho que ele agora vai voltar a tocar com o banda agora para o disco novo, ele também por ter não ter estado a tocar com o banda agora mesmo, as canções dele já são. Mas ele já acho que já deu uma identidade também por causa das canções novas, diferente às do último Ciso. É fixe, é uma coisa fixe. Mas sim, o último Ciso foi o disco que me fez querer fazer canções a solo. Foi um disco que me mexeu muito cá dentro, por ser canções que eu gosto mesmo muito. Depois também comecei a passar mais tempo com eles e a absorver aquilo tudo, eu e o António. Pronto, e sim, acho que foram as pessoas mais importantes. Tipo, a Fetra, por exemplo, mais poético, mais meta na cena. E em termos de exemplo mais prático, o cão e o Sambado, o Luís Ferreira e o Sambado, foram as pessoas que mais me influenciaram a mim e ao António nos últimos 2 anos e pouco. E que, de certa forma, quando começámos a juntar os amigos e a perceber que não fazia sentido não termos uma cena, foi muito deles que foram a base da Chita. Sim. Foi tipo... Pronto, eu e o António, tipo, às tantas estávamos a juntar os buds todos, começámos a perceber que estavam imensos amigos a fazer canções e a fazer boas canções, e foi tipo, isto não faz sentido, nós tínhamos era estar todos juntos, nós queremos é fazer discos. E pronto, e foi isso, foi só arranjar um nome. Foi arranjar um nome e começar a fazer cena. Foi isso. Acho que foi isso. Foi bué da bom. E pronto, e é isso. E não sei, acho que é isso. Eu tive que ir à casa do banho. Foi imensa sorte, foi boa sorte. Eu tive que ir à casa do banho, desculpa. Pronto, e estava. E é isso, acho que. Não sei, mano, são. É tudo pessoal, super, foi super importante. Mas é só isso que tu ouves? O que estavas a dizer que é tipo, essencialmente o que tu ouves é a música dos teus amigos? Ultimamente só praticamente ouço música dos meus amigos. Aliás, não, eu ouço música de grandes, dos melhores músicos que para aqui há. Que eu tenho a sorte gigante de serem meus amigos. Eu já te perguntei isto e esta pergunta eu que eu fiz. Eu já ouvi a grande parte da música que eles faziam antes de os conhecer, mas... Conhecê-los foi uma cena que me fez bem. Eu já te perguntei isto e a pergunta que eu fiz há bocado ia um bocado ao encontro disso. Há aquela cena tipo os pais não gostam da música que os filhos ouvem ou fazem ou etc. Como é que o teu pai se sente em relação à tua música? O meu pai acho que gosta da música que eu faço. Sim, quer dizer, não é a música que ele faz. Sim. Mas eu acho que ele até gosta da música que eu faço. Mas nem gosta assim tanto da música que eu ouço. Pois. A minha mãe é capaz de estar mais próxima e o meu padrasto mais próximo de gostarem da música que eu ouço, mesmo assim não gostam assim tanto. Quer dizer, eu acho que há aquelas coisas que se eles se esforçassem um bocado mais para ouvir ou se eu insistisse um bocado mais, eles iam curtir de certeza. Tipo, pega, é impossível eles não gostarem, não é? Acho que é um bocado impossível. É preciso, é só que basta ter 2 dedos de testa para se perceber que pega. É a melhor cena de sempre. Não. A melhor cena de sempre? Não, quer dizer, lá está. Até ter saído Lixo de Lourenço, aquilo que eu mais gostava era pega. Na vida deste tempo? De sempre. Mano, eu... Isto é um bocado. Pá, não sei se isto ia ficar aqui, mas se calhar podes cortar depois, ou podes deixar. Mas eu até há pouco tempo chorava a ouvir o primeiro disco das Pega. Porquê? O Pega Monstro. Pá, porque é lindo, man. Porque é lindo, meu. Pá, é lindo, man. Aquilo é lindo, meu. Já lhe disseste isso? Pá, acho que não, e vai ser ganda creep agora, elas ouvirem isso, elas ouvirem isto. Mas eu houve alturas em que eu senti. Alturas assim que eu tivesse mais. Sensível, aquilo tem um power pá, insane, e eu adoro aquelas canções. Curtes mais esse do que o Alfa Robo? Pá, o Alfa Robo é um disco, elas já estão noutro nível, mas eu tenho um carinho especial pelo Pega Monstro, sim. Ok. Sim. Acho que sim. É isso, mas pá, eu aprendi imenso, pá, eu aprendi imenso, mano, de borda, de tudo, tipo, aprendi mais. Eu aprendi tanto quando estava a gravar aí o disco do cão. Pá, boé, aprendi boé quando estava a gravar aí o disco do cão. O que aprendeste? Pá, tudo. Aprendi-me mais pormenores de arranjos, aprendi a produzir, aprendi mais como é que se produz um disco, aprendi partes técnicas também de gravar, pequenas coisas que eu ainda faço mal, mas aprendi pequenas coisas. Tu não tiveste essa experiência com a tua família nunca? Nunca, man. Nunca foste não há, para não estúdio, há producers. Já estive em estúdio, mas o meu tio até sabe, mas nunca era muito puto, nunca prestei atenção a nada disso. Aprendi isso tudo com o Sambado e com o Cão, tudo. E agora com o Lei aprendi algumas coisas também, como ele masterizou o meu disco e masterizou o Split também. Aprendi bué durante o disco do Cão. Bué. Pá, e foi tipo, ajudou bué no meu disco. aprendi bué. Foi mesmo. Quando estava a fazer o disco do cão, eu acho que fui o maior fake co-producer de bué de discos que se passaram aqui. Mas eu acho que é isso. Quais foram os outros? O último de Cochese, o de Sambado, o da Alecrane ainda apanhei algumas coisas. E o do cão, sobretudo. E o meu. Sim, mas eu acho que, pronto, assim, também já falando desse grupo, eu acho que os. Estava a dizer os discos que me tinham também marcado. Eu acho que, assim, mais para a cena da Chita e da minha relação com o António, porque no fundo a Chita nasce da minha relação de amizade com o António, não é? E depois de juntarmos os buds à volta. Ok, o António faz o quê na Chita? O António toca em chat, toca comigo, okay. Com o Lucia e com o Raposo. Estou a começar uma cena com o António. Ele é mais um experimentalista, toca em Hortos também. E tem a cena dele a solo, que é muito fixe, é muito bom. Quem viu o concerto dele agora na Feira Morta, na ZDB, pá, viu um grande concerto e o pessoal curtiu mesmo, pá, foi incrível. Foi mesmo muito bom, pá, puta, é muito bom. É mesmo fixe, é tipo. É mais novo do que tu? Sim, é mais novo, sim. Mas sim, é dos meus. É o meu melhor amigo. Como é que alguém é mais novo do que tu? Isso é que eu não percebo. Mano, na Chita são quase todos mais novos. Estou brincando. Tens boas 16 anos, tens boas 17, 18, 19 e depois tens tipo 20, 21. Não sei, o Simon acho que vai fazer 21 anos. Yeah, não sei se já fez. Mas pronto, acho que os discos que marcaram muito o início da Chita foi na cena da minha relação de amizade com o António, foi muito o último disco de Cochese, o Amónio, não é? O de Iguanas, Bué. O do M foi mais a mim, mas também muito ao António, mas foi mais a mim. Acho que sim. O de Iguanas marcou, foi bem importante para a minha cena com o António. O de Iguanas foi um disco super importante. Pega, all over, pega foi a cena. Pega, foi tipo, pá, que, pô, nós temos é que fazer música, foi tipo. Eu e o António já estávamos tipo, pá, temos é que fazer música e juntar o pessoal para fazer música e fazer e fazer e fazer porque sim, porque se gosta de fazer. Foi isso. Acho que sim. Pronto. E depois foi tudo culminando, foi estas aprendizagens todas e fui fazendo canções, tocando e. E é isso, e agora vou lançar um disco, dia 14 de maio, Estrela. Mas o disco já está na net, mas o lançamento okay. É dia 14 de maio, Estrela. Já podem ouvir chitarecords.bandcamp.com. Oh my damn. Mas tu não ouves mais música, é isso? Era por não, vou reouvindo estas coisas que eu te disse agora. Só? Vou ouvindo umas coisas novas, mas o que eu ouço mesmo... Que são as coisas novas? O disco de Lourenço. Ok, também, mas fora de. Não, vou, de vez em quando vão aparecer. De vez em quando vão aparecer umas coisas novas. Já ouvi uma outra coisa da Príncipe, por exemplo, mas tenho ouvido boas cenas da Príncipe. Acho que os gajos são os maiores bosses de sempre. Pá, adoro Firmeza. Adoro a Nídia. Ir a uma noite de Príncipe é das melhores, das coisas que sabe melhor. Só fui a uma e soube-me. E o que é que o teu pai acharia disso? Sei lá. meu pai nem sequer imagina que existe uma coisa chamada Príncipe Disco e que aquilo é uma cena e que a Pitchfork dá 7.8 a um gajo que faz aquele tipo de música com uma firmeza, não é? Pá, meu pai nem imagina. É uma cena importante para ti, a Pitchfork? Não, mas claro, acho. Tu sabes a pontuação. Mas acho mil. Acho, não sei a do Firmeza, porque ficou mais famous. Okay. E acho a maior pata. Mas isso, eu estive a falar disso com o Firmeza e ele nem sequer fazia ideia o que era a Pitchfork. Claro. E nem sequer sabia que tinha sido tido 7.8 e ninguém. É, e há imenso pessoal que nem às 5 estrelas chega no, na Pitchfork. Não é estrelas, é. É sim. 0 a 10. 0 a 10 já. É o hábito das estrelas. É. Mas isso é um bocado random. É porque eles gostam do que fazem. Mas não curto nada de estrangeiro? Curto, mano. Eu fodiste, mano. Mas só essas coisas, Strokes, Libertines, Arctic Monkeys. Não, não curto Arctic Monkeys já. E as cenas do. Já não curto Arctic Monkeys. De Sinos? Curto essas cenas, curto o Weather Report, curto o jazz que falámos há bocado, curto muito o Charlie Parker, curto muito do Coltrane, curto muito do Mas, curto muito do Dizzy. Porque não chegaste ao Miles e ao Dizzy há bocado, por exemplo. Sim, mas curto muito essas cenas todas que eu vi quando era puto. Mas que Miles, por exemplo? Pá, não é isso assim. Estás a falar de um gajo que tem uma carreira de várias décadas e todas elas muito diferentes, então. O que é que eu curto mais? Não, mas no Miles, o que é que curto no Miles? Ah, eu sou bué. Curto bué dos clássicos. Miles Smiles, Kind of Blue. Eu sou mais, sou mais dos clássicos. Yeah. O Coltrane, gosto da fase jazz e gosto da fase romantic também. Acho que não digam a ninguém, mas curto muito da fase romantic com o Hartman. Como é que se chama esse disco? Boa fixe, mano, eu tenho esse disco. Que é aquele mais clichê das canções de amor? Das mais tipo o Gentle Side. Yeah. Acho que é mesmo, The Gentle Side of não é assim que se chama? Yeah, com o Hartman a cantar. Muito fixe, mano. Adoro esse disco. É tão bonito. É bué bonito. É muito alive, mas eu adoro. Sim, tenho que passar também curto de algumas. Curto quase tudo. Sim, curto bastante da Spring Tales também, têm sido grandes bases. Tenho passado bué tempo com eles também, aprendi bué coisas com eles. Pá, cada vez gosto mais do Xabi, acho que é um amigo que eu fiz, como há poucos. Gosto muito do Xabi, cada vez gosto mais do que ele faz. Acho que ele tem uma... Explica às pessoas quem é aquele. O André Xabi é o frontman de Mighty Sands, que há de lançar agora no próximo ano uma cena dele a solo. Muito fixe, gosto muito. Eu e ele temos um amor muito especial por um disco. Primeiro disco do Julian Casablancas a solo, que é o Phrases for the Young, que é de uma pop crazy que eu adoro. Acho que esse disco... Há muita gente que vai achar que eu sou... É porque este tamanho? Não. Por causa do... Pá, vou dizer isto uma última vez, mano, e estava mesmo à espera que não tocasses nesse assunto. Mas eu vou dizer isto para as pessoas saberem. Pronto, e ficar. Eu quando era... Tinha tipo de 15, 16 anos, queria bué ser o Julian Casablancas. Não, 14, 15, 16, queria bué ser o Julian Casablancas. Depois, tipo, quando cheguei aos 16, quis deixar de ser, e foi quando toda a gente começou a dizer: ei, tu pareces bué o Julian Casablancas, e eu odiava. E ainda hoje odeio quando dizem. Porque eu queria bué ser o Julian, e depois, quando quis deixar de ser, tipo, quando quis passar a querer ser só eu. Porque seres outra pessoa é fácil, não é? Eu acho que seres outra pessoa é fácil. Tipo, é o que o Nash diz: não, se eu quisesse ser a quem quisesse, se eu quisesse ser o Kanye West, vou ser só eu, o mais difícil é ser quem sou. Yeah, e depois eu passei a ser eu e a fazer aquilo que eu queria fazer e as minhas canções e a descobrir as minhas coisas. E nessa altura foi quando toda a gente começou a dizer, tipo, ei, parece o Julian Casablancas e não sei o quê, e eu odiava. E agora já estou um bocado na boa com isso, já acho um bocado random quando as pessoas me dizem isso. Mas eu fritava bem, odiava que as pessoas dissessem que eu parecia o Julian Casablancas. Eu não disse que tu parecias o Julian Casablancas, eu disse só que tu tinhas... Só perguntei se o facto de ter o cabelo desse tamanho era por causa disso. Não, foi nessa altura que eu comecei a crescer, a deixar crescer mais o cabelo. E gosto do meu hairstyle, porque eu de facto até acho que tenho algumas parecências com ele. E tu antes tinhas uma madeixa, porquê que já não tens? Não, mas isso não foi, isso também as pessoas acharam que era, mas não foi porque... Não tenho porque estou lazy e não a vou fazer, mas isso foi só porque me apetecia. Também por influências de sambar, apetecia-me ter uma cena, tipo... Pá, apetecia-me... Já que estava nesta fase em que o pessoal começava, eu não sabia se eu era uma gaja ou se eu era um gajo. E estava esta cena, eu quis manter a cena aí. Sim, porque tu queres que chamem à tua cena a primeira dama. Pá, mas sim, mas pá, porquê gender issues em 2016? Tipo? Não, é só. Mano, é que primeira dama de facto é uma questão linguística. Tipo, é só... Primeira dama é feminino, não é? Ok. Sim. Então é a primeira dama, tipo. Ok. Mas, não tem nada a ver, se eu escolhi ter um nome no feminino, então é no feminino, apesar de eu ser uma pessoa do sexo masculino. Claro que depois eu comecei a ficar um bocado... Acabaste de ter gender issues, mas depois disseste do sexo masculino, do género masculino. Do género, pá, mano, eu acho isso tão estúpido, mano, qual é a diferença? Há uma diferença muito grande entre sexo e género. Explica-me. Porquê, mano? Eu digo isto de ponto meramente científico, tipo... É muito diferente. Tu podes ser uma mulher. Ah, mas, sim, claro, ok. Claro, sim, peço desculpa, claro. Mas género feminino. Claro, ok, sim, claro. Do género. São gender issues que existem. Sim, então pronto, então eu não tenho género. Eu não tenho género. Porque depois eu também, quando percebi isso, começou-me a irritar as pessoas dizerem o primeira dama. Eu comecei a manter mais, a fazer questão de manter mais esta cena que eu não sei se bate, mas acho que mas não. Diz aos esta cena, esta que cena mais a primeira dama. É a primeira dama, mas tentei. É uma questão de dizer. Tentei, eu acho que está um bocado fail, mas tentei manter um bocado a cena mais andrógena. Sim, mas é uma questão de dizer às pessoas que eu gosto que chamem o meu projeto a primeira dama. Mas eu não gosto! É? Para mim não é uma questão de eu gostar ou não. Não é o que era. Para mim isso não é uma questão de gostar ou não. Para mim pareceu-me óbvio desde o primeiro dia que duas palavras no feminino. O que vem atrás seja no feminino, uma questão de concordância de género e de linguística, tipo, pá, aprendam a falar em português e aprendam a escrever em português, tipo, pá, what the fuck, tipo, qual é a cena? Contra mim falas que quando falei com o Sambado, falei de o primeiro dama, mas estava a referir-me a ti, como estava a misturar a pessoa com o nome que escolheste para o teu projeto. Mas eu... Projeto, para outra palavra horrível. Pá, não eu, tem... eu possuí uma mãe e disse projeto, a gozar comigo próprio, portanto, é. Projeto. Pá, pois eu vi. Pois é isso, eu agora também. O que é que vocês não disseram sobre mim na entrevista do Sambado, não é? O que é que eu vou dizer mais agora? É isso, pá, fiz um disco. É isso. É a primeira dama, sim. Fiz um disco sobre com as canções que fui fazendo neste último ano, literalmente, acho que é o mesmo período de um ano que estou a lançar agora, que tiveram isto tudo à mistura e que foram de um ano muito vivo de eu perceber exatamente qual era a música que eu gostava mesmo e que eu não tenho dúvidas que há de ser a música que eu vou gostar, que eu vou continuar a gostar para o resto da vida mesmo que apareçam outras coisas. Yeah. Mas o concerto no Estrela vai ser só tu? Não, tens uma banda? Não, vou tocar a solo, a primeira parte é do Raposo. Ok. João Raposo, vão ouvir também. E vai ser o DJ set da Chita. A seguir, que não vou estar eu, não é? Porque vou tocar nesse dia. Normalmente vai trocando, sou eu, o António e o Bom, vamos trocando. Vai ser só o António e o Bom, vai ser assim um DJ set fixe. Tem sido na onda, acho que o pessoal tem curtido os nossos DJ sets e vai ser na mesma onda, acho que um bocadinho, talvez um bocadinho mais rock. O que é que tu pões no DJ sets? Queridinhos. Queridinhos. Não, passamos boas coisas. Passamos boas coisas. Não, mas tu especificamente? Eu e o António misturamos muito. Tu estás a dizer que não ouves assim tantas coisas? Não, eu ouço. Okay. Pá, a cena é que é aquilo que eu ouço a Ana da Ellie Bases, mas pomos boas cenas dos 80s. Fomos boas cenas dos 80s, boas cenas de lá está daquele Dance 90s que eu aprendi com a minha mãe. Que era o quê? Tipo Delight, sim, mas o quê? Pá, não. Sim, não é só Delight, mas... Sim. Mas o António curte bué a Diana Ross. Diana Ross é anos 60, 70... Pois é, sim, é, mas, não, mas tipo, depois também sempre pomos cenas antigas de pop antiga, mas o meu António curte bué isso, eu ponho bué Rita, passo bué Rita Lee nos meus DJ sets, com o António... Lena d'Água, passamos boa Lena d'Água. Variações menos, mas também passamos um bocadinho. Eu gosto mais da Lena do que de Variações. Ok. É isso, passamos Iguanos, Queridinhos. Lena, Variações. Diana Ross. Delight. Pá, não. Às vezes passamos Delight. Passamos cenas. Estás aqui de Delight? Pá, porque acho que é um bocado lento e um bocado. Não, mas curto. É um ano incrível. É. Yeah. Então o Q-Tip. Passamos S3, eu passo bem S3. Ok, porquê? Porque gosto, porque também ouvia bem com a minha mãe. Mas é só o Cantaloupe Island ou. Esse disco, o Hand on the Torch. E um outro disco também. Que era dos poucos discos de rap que o meu pai tinha na vida, porque aprovava porque era jazz, estás a ver? Ah, ok. Eu também ouço algumas cenas de hip hop mais antigas, Jurassic 5. Tinha tipo. Jurassic 5 e. Não somos hip hop mais antiga Jurassic 5, estamos a falar de uma banda que começa o quê? 97, 98? Não tem cenas mais antigas, acho que. Não, se calhar não. Tivemos uma junção de duas bandas de Los Angeles, vai mais ou menos nessa altura, vai tipo 97. Isso também é hip hop mais antigo. Sim, mas também são cenas que eu apanhei. Já nessa altura era tipo hip hop muito revivalista. Claro. Para mim é uma cena antiga, porque eu não sei se é aquela. Eu sei, sim. Não, mas Jurassic 5 é uma cena que sempre foi revivalista de tipo. Havia os Cold Crush Brothers e cenas assim que tinham aquelas coisas de harmonia de vozes como as têm de Jurassic 5. Não era. Jurassic 5 nunca foi uma cena muito virada para a frente, foi tipo Sim, sim. Era muito virada para trás. Sim, sim. Só do... Eu curto o primeiro disto do Snoop Dogg, boé. Doggy Style? Doggy Style, clássico. Curto. Curto. Mas aí também curto o Orange. O The Chronic do Dr. Dre. Isso é mais ou menos a mesma. Não ouvi tanto, mas yeah, basicamente. Não curto tanto, mas é a mesma vibe, yeah. Não ouvi tanto, mas curto o bem. O Regular do Orange. Curto bem, yeah. Ganda disco. E curto bem dessa vibe toda, dessa altura. G-Funk. G-Funk, yeah. G-Funk. Clássico. Sim, às vezes eu e o António passamos isso também. Curto bem depois de uma cena assim um bocado mais intelecto, mas curto bem de uma cena que é uma funk unit que é do Nils Landgren. Nils Landgren Funk Unit é uma cena fixe. É assim também meio hip hop, meio funk. Que é uma cena fixe. Get serious, get a job, you better get yourself a job. Tem umas cenas, tem umas rifalhadas fixes de funk. Eu curto. Já não me lembrava disso antes. O meu pai tinha tipo dois discos de rap que persistiam tipo, na coleção dele, tipo sem vergonha, que era isso e uma cena de gurus de jazz metal, que é o guru de Gangstar, okay. Que recentemente morreu. Ele tinha umas compilações que era tipo gurus de jazz metal, que era com músicos de jazz e não sei o quê. O meu pai tinha esses, tinha um acho eu desse. Boa. E tinha aí o S3. Falas bem do teu pai nos teus podcasts? Falo bué. É fixe, eu curto disso. Acho fixe. Pá, não sei, acho que tenho aqueles que eu ouvi e falas às vezes. Falas um bocadinho. Acho que é bastante raro. Sim, não sei, mas pelo menos pareceu-me ter-te ouvido falar disso. Noutros. Mas acho fixe, acho isso bom. Acho isso bom. É. Tu tens um pai que é uma celebridade famosa. É pá, foda-se, man. Para com essa conversa, man. Que horror, man. Tens focal, Anabela. Anabela, man. Pá, fuck Anabela, man. O meu pai é um maestro famous. O meu pai é famous por ser maestro, man. O meu pai é um maestro internacionalmente conceituado, não é? Claro. Porque era de estete focal, tipo. Tudo bem. Internacionalmente conceituado quando cai a noite da cidade. Ele é internacionalmente conceituado quando cai a noite da cidade. Que gross! Não, meu pai tipo, está-se um bocado a cagar para isso. O meu pai só gosta de contar a história, o episódio em si, que é fun. Pronto, já mencionaste duas vezes o episódio à volta. Não vou contar. Claramente vais contar o que aconteceu. Conta lá. Vá, Manel. Pá, meu pai foi ao Festival Internacional da Eurovisão cantar com a Anabela quando cai a noite na cidade. Como muitos de vocês devem saber, nos países escandinavos e por aí, a Eurovisão é uma cena tipo maior que o Mundial e que o Euro, é tipo o evento do ano. E o meu pai estava lá a cantar e um dos grandes amigos do meu pai, que também faz parte do Teto Focal, Pedro Gonçalves, fazia, que estava tipo na Suécia, uma cena assim. E o meu pai combinou com ele, viu tipo como é que o vocão disse que se chama, a cena das câmaras. Eles fazem um ensaio com câmaras antes mesmo de ser o act verdadeiro. E o meu pai sabia quanto é que aquilo ia passar e disse ao Pedro Gonçalves, estava a sonhar, e disse: "Pô, eu vou-te buscar o olho quando a câmara passar na canção da Anabela, quando cai na necessidade, quando a câmara passar, a mim eu pisco-te o olho." E o gajo Pedro virou-se para num bar cheio de suecos, tipo, todos bêbados, já malucos com a cena, todos na festa do Festival da Canção, e disse para quando passar a canção de Portugal, há um amigo meu que me vai buscar o olho, há um gajo que vai buscar o olho. Pá, os gajos é impossível. Os gajos estavam isso, não é insano, não é impossível. É tipo, é como para nós estarmos a ver um Mundial e alguém dizer o Pauleta vai-me buscar o olho para a TV A mim isso não diz nada, porque... Ok, whatever, tipo, o Cristiano Ronaldo vai buscar o olho, okay, para a TV. O Cristiano Ronaldo vai... Mas eu não gosto de futebol, eu não percebo nada. Pá, também não... até o nome de uma pessoa que existe, tipo, não sei... Eu não sei se ele é jogador atual da seleção. Whatever. Não, estou só a dizer, eu não sei se ele é jogador atual da seleção, se é um jogador de há uns anos. Não é. Sei que é uma pessoa que existe. Ok. Foi tipo o melhor marcador de sempre da seleção até o Ronaldo passar agora. Ok. Sim, continua, acho que marcava muitos golos. Pronto, e... É assim mais uma cena desse género. Para eles é um bocado nessa vibe. É como dizeres que um gajo da seleção te vai buscar o olho numa cama. E quando aquilo acontece, os gajos ficam malucos e passam uma noite inteira a pagar bebidas ao Pedro. E tipo, o Pedro nunca mais pagou uma bebida os dias que lá teve. E aquilo foi uma cena assim meio maluca. Isso é um instituto em que pagam sempre a cerveja. Saiu em braços de lá do bar e uns anos mais tarde o meu pai cruzou-se com não sei se estava lá mesmo na Suécia, não lembro se era mesmo na Suécia ou se foi no outro sítio, com o Pedro, cruzou-se com um desses gajos e o gajo tipo na rua foi logo ei, the winker, tipo o gajo passado antes, o gajo lembrava-se que era o gajo que tinha buscado o olho na televisão. Mas é assim, um episódio assim, estranho. Mas sim, meu pai cantou com a Anabela na Eurovisão. Eu não estava a fazer, troça do teu pai, estava só. Não. Foi uma história que tu me contaste antes de nós começarmos a gravar. E achei que era interessante. Nem sequer foi a história. A história foste tu que puxaste pela história. Se disseste duas vezes, eu não vou contar a história. E acho que quando tu dizes, tipo, está a gravar. E tu dizes, eu não vou contar a história. Tu estavas sempre a tentar dar a deixa de falar do que tiveste na entrevista toda a puxar a cena do meu pai. Não. Eu não tive que acabar por contar. Eu não queria que tu contasses a história. E só tu é que me imaginaste a história, okay. Não fui eu. E eu estava só a falar do teu pai e geral. Pronto, mas agora já vai ver pessoal da China que eu nunca contei esta história e vou ser... vão-me bifar para o resto da nossa vida as musicians. Com esta história, tá fixe. Mas qual é o problema? É redonk, mano. É uma história um bocado redonk. É tipo... pá... redonk? Um bocado ridícula. Ok. Por que dizes redonk? Sei lá, é outro termo que eu apanhei. Redonkulous. Redonkulous. De onde é que apanhaste? Não sei. Não faço ideia. Sabes que alguns dos termos que tu usas em estrangeiro existem na língua portuguesa? Sim. Está bom nível. É isso. Mas gostei muito, acho que foi fixe gravar o meu disco. Foi bom. Estou a tentar desviar a conversa. É isso, mano. O que acabei de dizer mais? Não tens perguntas mais fixes para fazer? Não. Tenho estas. Anabela. Sabes que eu gosto muito de das participações que tu fazes na dupla, com a dupla Francisco Reis e João Aragão, o canal que adoro aquele sketch do Epstein, dos abstencionistas, do Tinder para abstencionistas. Okay. Acho muito giro, acho que gosto muito do Chico e acho que o trabalho que ele e o Aragão fazem é muito bom e eu adoro quando tu participas. Melhor que essa, só a participação do M no É Muito Jogo. Também por si não é muito jogo, eu fiz de médico. Ah, pois é. Eu fiz de médico, não é muito jogo. É. Foi o meu grande papel da vida. Está muito bom. Acho que tens futuro como ator. Sim, eu acho que assim como o M tem um futuro enorme como ator depois do videoclipe do Cão. Acho que nem sei como é que ainda não há uma agência que contratou o M. Eu também não sei, nós ficámos todos muito impressionados com esse vídeo. Capacidades de ator do M são incríveis. São que é claramente o protagonista daquele. Ele rouba o protagonismo todo naquele videoclipe. Ele está todo em modo meu puto. Está todo em modo meu puto! Está incrível, não é? Sabia que ias adorar, eu uso a expressão meu puto. Meu puto! Está incrível, meu. Esse videoclipe está muito bom, foi feito por ti, não é? Produzido por ti. Realizado. Produzido, co-escrito. Muito bem. Pronto, é mais por aí. O que quer que isso queira dizer, tipo, co-escrito, produzido, etc. Não foi realizado, não. Mas. Voltamos à questão de meu puto, Betro, etc. Não, man. É uma versão que tu adoras, meu puto. Não é nada. Não sei, acho que é isso. Os teus putos aqui da Chita, não? Os meus putos da Chita, man. Adoro, man. São os melhores amigos que eu tenho. São pessoas que eu gosto bem. São teus putos? Não são meus putos. São meus amigos e são meus co-workers. Odeias a expressão meu puto? Odeio a expressão meu puto. Porquê? Pá, porque é uma expressão um bocado... pá, é vazia, né? Como é que é vazia? É vazia, é chungosa e de beta ao mesmo tempo. Chega. Mas tu há bocado te referiste ao teu amigo como o puto não sei o quê. Pá, porque... Estás a falar do António, tipo... Fiz assim, quis dar um tom de piada à coisa. Ok. Pronto, pá, eu sou uma pessoa pouco engraçada. Não tenho tanta piada como o Rodrigo Nogueira. Eu tenho boa piada. O crescido. Realmente. O crescido, sim. Tenho boa piada, é. Tipo... Para quem não sabe, o Rodrigo Nogueira tem 29 anos. Tem mais 10 anos que eu, mano. Fogo. É pá, uma pessoa incrível. Não, mas eu gosto muito do Rodrigo Nogueira. Conhece o Rodrigo Nogueira? Gosto muito. Acho que é uma pessoa muito simpática. Às vezes gosta assim de montar os bifinhos. Como é que eu monto bifinhos? Conta-me. Tu adoras montar bifinhos, mano. Adoras. Aquela cena no outro dia que colocou quadros no lançamento do Sambado foi a maior montagem de bifinho que eu já vi. Foste uma pessoa extremamente desagradável. Não gostei nada, pá. Tu percebeste claramente o que é que eu estava a dizer. E ele percebeu que eu estava a gozar, eu estava só a gozar. Pá, mas não é nada fixe, mano. Deixas as pessoas bem desconfortáveis, meu. Nada fixe, pá. Isto vai ser cortadíssimo. Cortadíssimo. Mas já por estamos sempre. Na fase dos cortantes. Já estamos a cortar desde o início. Cortadíssimo. Isto não vai acontecer. Só para falar do João Pratas mais uma vez, pela 15ª vez na entrevista, ele agora chegou e trouxe mais uma jovem. O que é que podes fazer? Cada vez que dizias João Pratas, fazes... Isto está bem cortado, meu. Isto não vamos continuar. Eu estava a gozar, meu, nessa coisa. Eu acho que o Joaquim percebeu que eu estava a gozar. Eu acho. Sim, ele percebeu, até que estava. Estava mesmo a gozar. Eu acho é que tu gostas bem de fazer essas cenas para ti próprio. Só que é bem constrangedor para a terceira pessoa, que neste caso era eu. É bem constrangedor para a terceira pessoa, que neste caso era eu. Pá, ficas a sentir-me como eu me sinto sempre. Ok. Eu estou sempre confrangido e desconfortável em interações sociais na vida, em geral. Pronto. Ok. Sempre, todas, sempre. É isso, mas gosto sempre muito. Que eu estou a falar com outras pessoas. Pessoal da Chita são os meus quadros mais queridos. Pessoal da Chita são os meus quadros mais queridos. Atenção, atenção. Finalmente, primeira vez na vida, alguém me compreendeu. Quem é que te levou a buscar essas coisas a tarde todas? Atenção às próximas edições da Chita. As meninas vão lançar um EP. Deve estar para sair a Tape de Hortos também. O Grand Sun é capaz de sair depois, se calhar sai um single de chat também. Está aqui um beijão. É isso, e presta atenção que é capaz de haver uns gigs da minha cena com o António em breve. Também. Ok. Pá, obrigado, Manel. Na boa. Diz adeus às pessoas. Duas pessoas, beijinhos.